Fase 4, toca aquele solinho do piseiro pra mim, vai. Fase 4, piseiro estourou. Chega pra cá, vaqueiro estourado, menino. Tá do cerrado, meu patrão. Quando abro o paredão, a galera se empolga. Abra a mala e solta o som, é do piseiro que ela gosta. Ela dança e olha pra mim, que delícia, que chamola. Só aceito que é filé, o resto pra mim é sobra. Piseiro é bom, piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda. Vaqueiro, deixa com a embaixatriz. Já cansei de ser sozinha, os novinhos só enrola. Quero um homem experiente, sabe o que uma mulher gosta. Que gosta, dança colado, roçando, moda na bota. Já fechei com minhas amigas, vamos pro piseiro agora. Piseiro é bom, piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, que chamola, só aceito que é filé, o resto pra mim é sobra. Piseiro é bom, piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, é do Cerrado Vaqueiro, vamos lá. Piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, piseiro é bom. Piseiro é moda, ei rapaz, é do Cerrado, o vaqueiro vai chorar o meu patrão. Ô princesa, vem com fase 4, bebê, na pegada do vaqueiro, velho.